Eu vi essa notícia, né, que o pessoal do Anonymous estava ameaçando os senadores a votar a favor do limite da internet fixa, né? Os senadores que votassem a favor. Esse lance do limite, né, da franquia da internet fixa tinha sido anunciado pelas operadoras há um tempo atrás e teve toda uma discussão com o envolvimento da Anatel e etc. A galera meio que ficou meio agitada com isso, né? O assunto foi ficando meio morno e agora ele voltou à pauta de novo justamente por causa do projeto de lei que está tramitando no Senado para impedir que as operadoras possam implantar essas franquias. Aí eu vi essa notícia aqui no dia 12 que falava que o pessoal do Anonymous estava ameaçando os senadores, né? Eles iriam acompanhar a votação e... E aí, até, não sei se foi exatamente por conta disso, o Cristóvão Buarque, ele adiou, ele pediu um adiamento da vista da PL, porque ela tinha sido dada como possível de colocar na pauta pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática. Caralho, que nome gigante. Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. O senador Pedro Chaves, ele tinha colocado ela em condições de ser incluída em pauta. Aí, depois desse lance da ameaça, e talvez não sei se foi exatamente por isso, né? Eu acho que foi. O Cristóvão Buarque, ele pediu que tivesse uma vista da PL pela Comissão de Assuntos Econômicos. Porque ele acha que esse é um assunto que não tem só a ver com tecnologia, com comunicação, que também tem a ver com a parte econômica, né? Essa foi a justificativa dele. Então, no momento, esse projeto de lei está parado e vai ser avaliado de novo por essa comunicação. Se não fosse essa solicitação do Cristóvão Buarque, esse projeto já poderia estar sendo votado no Senado e aí já resolver esse assunto. Mas como quase tudo que acontece lá é moroso, a gente não sabe quando que esse cara vai ser votado, né? Você até tinha falado que você tinha, né, estranhado o porquê que esse assunto voltou agora, porque quando ele surgiu lá atrás, ele causou lá um certo impacto e depois parou, né? Fala aí, o que você tinha ouvido sobre esse assunto lá no começo, quando as operadoras anunciaram que elas iam começar a pôr limite na fixa? Dessa vez a gente teve um probleminha técnico com o meu microfone, então pode ser que minha voz soe um pouco esquisito. Eu espero que dê pra ouvir bem o que eu tô falando e da próxima vez a gente vai tomar mais cuidado pra não acontecer isso de novo. A gente acabou perdendo o meu áudio aqui, então teve que fazer toda uma edição pra conseguir recuperar e não perder o programa de hoje. Vamos lá. Pra mim, isso tinha sido encerrado há 3, 4 meses atrás, quando teve uma campanha forte de vários youtubers. Tô vendo aqui canal do Pírula, Ideias Radicais, tô dando uma busca aqui rápida no YouTube só pra dar uma olhada quem falou sobre isso. Mas eu lembro que muita gente tinha falado, até Felipe Neto, vários caras aqui falaram sobre isso. Todo mundo se opondo a Vivo fazer, ou qualquer operadora poder ter, um limite de internet, colocar limite na internet. Eu achei que já tivesse resolvido. Achei que as operadoras tivessem voltado atrás e não quisessem fazer. Depois, pesquisando aqui a pauta, eu vi que não só a Vivo, como outras operadoras já tinham isso em contrato, e a Vivo está querendo colocar agora que eles fundiram com a GVT, eles estão querendo implantar isso daí mesmo, eles não voltaram atrás. E tem esse lance do projeto de lei também, né, do PL, que vai ser votado. Então, acho que é interessante a gente dar uma visão um pouco mais técnica, e dessa vez é uma coisa que a gente tem um conhecimento melhor, ou deveria ter, pelo menos por causa da nossa profissão, né? A gente estudou pra isso, então a gente pode dar uma opinião um pouco mais embasada que alguns youtubers, do que uma galera deu aqui, e a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, sobre os limites também, o quanto que seria razoável se esses limites que eles estão falando não são legais, ou enfim, dá pra gente dar uma passada em várias coisas aí. Pra gente começar a falar da parte técnica, né, é importante a gente ressaltar que sim, existe uma limitação física em relação ao tráfego de dados. Essa limitação ela é justamente de acordo com a estrutura que cada operadora tem. Então, eu ouvi, por exemplo, alguns comentários falando que não existia justificativa técnica. Existe. Uma justificativa técnica existe. A questão é que não dá para olhar só o lado técnico sem enxergar o lado comercial e o próprio lado social que as empresas estão deixando de lado, né? Naquele podcast que a gente... No podcast do Tecnoblog, que é exatamente sobre esse assunto, que a gente vai colocar o link aí na descrição, o pessoal falou, citou que a Oi, ela fez uma troca gigante do backbone dela, ela mudou bastante a estrutura, justamente para suportar o crescente número de usuários que eles estavam tendo de banda larga fixa. É, a Vivo, por sua vez, não quis fazer o mesmo, não quer fazer o mesmo. A Vivo, ela usa uma infraestrutura... em muitos lugares, a infraestrutura legada ainda da Telesp celular, da Telesp fixa, há bastante tempo eles usam essa estrutura e eles meio que agora, sei lá, cerca de 2 anos atrás, eles começaram a migrar essa estrutura nos grandes centros para fibra. Mas muitos, muitos lugares, porque a Vivo eu acho que hoje ainda é a operadora que tem mais capilaridade. Ela ainda tem, na maioria dos lugares que ela atende, uma infraestrutura precária, que inclusive limita a velocidade de internet. Aqui mesmo, onde eu tô, a minha internet é de máximo 4 megas. A Vivo não consegue entregar mais. Eu queria contratar mais, pagar mais, eu queria dar mais dinheiro para eles. Mas eles não permitem. Eles não têm condições, eles não têm capacidade de me entregar uma internet maior que a de 4 megas. Né? E aí, eu tava vendo aqui num link também do Tecnoblog, a proposta dos planos da Vivo, né? Então, só pra gente ter uma ideia, a banda larga popular de 200 kbps teria um limite de 10 GB. A banda larga popular de 1 a 2 MB também teria 10 GB de limite. O Vivo Internet 4 MB, por exemplo, o meu, teria um limite de 50 GB. A internet de 8 a 10 megas, 100 giga, 15 megas, 120 e 25 megas, 130 gigas. Só pra gente ter uma ideia, assim, pra gente fazer a comparação bem esdrúxula, tem um link aqui do site Wasteout, que você mandou lá da Netflix, né, falando qual seria o plano ideal de banda larga pra você só ver Netflix. Digamos que você não usa mais nada, você só vê Netflix. A própria tabelinha que a Netflix dá aqui, se você só vê vídeos em baixa qualidade, você gasta numa média de 300 MB por hora, mais ou menos 16 GB por mês, e o plano sugerido deles é 50 GB. É importante falar que eles estão estimando o uso por mês e o plano sugerido baseado numa média de 13 horas de Netflix por semana. Então, digamos que você vê uma temporada por semana, né? Um bind watch por semana. Então, só para pegar aqui o caso da Vivo, no Vivo Internet 4 megas, que tem 50 gigas, se eu só visse Netflix com a qualidade baixa, mataria minha franquia aí. Eu não conseguiria fazer mais nada que só ver Netflix e só essas 13 horas por semana. Pra gente ver como o número que foi colocado na franquia não tem um estudo sobre ele, ao que me parece. Não tem muito sentido esses 10, 50, 100, 120, 130 GB. Não se explica de onde saiu. Qual que é a métrica que eles estão tirando? Porque acho que o Netflix é um bom exemplo de um serviço que tem se tornado cada vez mais comum hoje no Brasil. Hoje acho que uma parte muito grande da população que usa a internet usa a Netflix. É um cara bem popular, né? Você mandou um lance interessante sobre os jogos também. Uma coisa que foi falada muito quando teve essa discussão há 3 meses atrás, é que os games, ou as pessoas que jogam games, estariam sendo culpadas, ou seriam responsáveis pelo uso excessivo de internet, estariam comendo a banda toda de internet de outras pessoas que usam menos. Então teria que ser feito alguma coisa para impedir essas pessoas. Na verdade, isso é mentira, que os games, comprovadamente, se você colocar qualquer aplicativo para medir a quantidade de banda em gigas que é usado num jogo, ela é muito baixa. Isso vai depender de jogo para jogo, como eu tinha falado. Alguns jogos consomem muita banda porque eles precisam baixar itens, mas mesmo esse maior consumo de banda comparado entre um jogo e outro é bem menor do que você assistir um vídeo, por exemplo. Então estaria na média aí de uns 40 a 90 megas por hora jogar um jogo multiplayer. Alguns jogos podem passar um pouquinho disso, mas a média seria essa, então não é nada que vai impactar ou que justificasse ter um aumento aí, ou ter um, enfim, ter uma cobrança maior, ou que essas pessoas estariam prejudicando as outras que usam menos. Na verdade, o jogo não é, com certeza não é responsável por isso. Então, essa é uma falácia bem recorrente das operadoras, que existe que o intuito de se colocar os limites, as franquias, é o desequilíbrio que existe entre o consumo dos usuários. Então eles dizem que existem usuários que consomem muito pouco, aqueles usuários, vamos dizer assim, os usuários iniciantes, que são aqueles que vão olhar um e-mail, no máximo vão ver um videozinho curto, e aqueles usuários mais avançados, que são os caras que vão jogar, que vão ver um stream mais pesado, ou seja, esses caras teoricamente consomem mais banda. E aí, a justificativa deles é que hoje o preço, a precificação dos planos de internet, ela é feita tirando uma média desse consumo. Então eu pego uma média entre o cara que consome muito e entre o cara que consome pouco, eu vou ter ali um número no meio daquilo. E aí eles dizem que o cara que consome pouco tá pagando pelo consumo mais alto do outro cara. Só que assim, se isso fosse verdade, a gente teria que analisar que os planos que hoje já tem um valor específico deveriam diminuir, já que eu vou colocar uma franquia. Porque se hoje, sem franquia, um plano de 4 mega da Vivo custa R$80 por mês, a partir do momento que eu vou colocar uma franquia de 50 GB, porque eu julgo que quem tem o plano de 4 mega é um usuário com um perfil que só vai consumir esses 50 GB mensais, então esse preço tem que diminuir. Porque se hoje esse cara tá pagando mais por conta do cara que usa muito mais e não tem limite, se ele agora vai ter limite, a lógica é esse preço diminuir. Só que não é isso que vai acontecer. Na verdade, vão ser criados planos cada vez mais caros e planos que não atendem o uso de basicamente nenhum usuário. Porque se você pegar os usuários iniciais, inclusive hoje em dia, sei lá, eu acho que é muito mais fácil um cara que já é mais avançado, já é um usuário mais avançado de internet, ele acaba usando uma variedade muito maior de serviços, ele usa muito mais serviços diferentes, e um cara mais iniciante, geralmente quem inicia na internet inicia com o quê? Rede social, YouTube e agora Netflix. Se você for ver, YouTube e Netflix são serviços que consomem muita banda. Então, o usuário inicial lá, que vai ter o planinho da Vivo de 4 mega, com essa limitação de 50 GB, não vai conseguir usar uma semana no ritmo dele. Se for um cara que vê Netflix, pô, você imagina. É aquele exemplo que eu dei. Não, o cara não vai durar nada se o cara vê vídeos em qualidade baixa, né? Vale ressaltar isso. Com certeza. E todos esses sites, Netflix, YouTube, todos os sites de vídeos Vimeo, eles ajustam a qualidade do vídeo de acordo com o que ele consegue usar da tua banda. Ele vai sempre tentar usar ao máximo. Mesmo o Facebook faz isso também. Para um usuário leigo, que não vai ficar toda hora mudando ali a qualidade, pensando na quantidade de banda que ele está gastando, os sites, naturalmente, né, pela forma como eles foram feitos, eles vão fazer com que aquela pessoa use o máximo de banda que eles conseguirem que seja usado. A não ser que o vídeo comece a pipocar, então tem um algoritmo que vai fazer diminuir a qualidade. Mas se você é um usuário leigo, sem querer, você está usando o máximo de banda que você pode usar. Uma coisa que eu não tinha falado é o quanto de banda uma hora de vídeo do YouTube, que eu acho que é interessante também, que agora o YouTube está virando a segunda televisão, né? Ou está substituindo a televisão, porque tem programas no YouTube, tem muita coisa que hoje em dia eu assisto no YouTube. Eu não assisto televisão mais, vejo bastante série, mas eu não assisto televisão. E alguns programas eu assisto no YouTube para informação mesmo. Eu acho que tem várias pessoas que estão fazendo isso também. É uma hora de vídeo no YouTube com 240p, que é aquela qualidade mais baixa, que é quase usada só para celular. Uma hora dá 150 megas. Se você colocar isso daí em 480, dá 400 megas por hora. Em 720, que já é o HD, dá 800 a 900 megas. E 1080p, que seria o Full HD, vai dar 1.2 a 1.4 gigas por hora de vídeo no YouTube. Então, o YouTube também, como a gente está vendo aí, os sites de vídeo consomem bastante banda. Eu acredito que os aplicativos agora também tem Instagram, tem vídeo, tem vários aplicativos de rede social que estão apostando em vídeo. Eu acho que eles também, eu não tenho nenhum estudo, não sei se já foi feito algum estudo aqui, mas por usarem vídeo em HD, provavelmente também eles vão estar nessa faixa e vão estar usando bastante banda. Uma coisa também que a gente tem que prestar atenção é o que eu acabei de falar agora, né? Eu estou mudando meu comportamento com relação à televisão, agora eu não tenho mais TV a cabo em casa, eu tenho internet com uma velocidade maior, já prevendo isso também, porque eu mal assisti a televisão. Quando eu quero ver alguma coisa de televisão, eu assisto online. Consigo ver online aqui, eu tenho NightNow, consigo ver algumas coisas online, eu vejo meus programas online e transmito para o Chromecast para a TV. Meu comportamento com relação à televisão mudou e várias pessoas têm cancelado TV a cabo. A venda de TV a cabo tem baixado bastante. os caras não, as mesmas empresas que vendem internet aqui no Brasil, elas vendem a TV a cabo também. A maior parte delas tem um serviço de TV. Elas estão deixando de ganhar por um lado, e isso é uma coisa que a gente não pode chegar a uma conclusão assim, falar, não, de fato é isso que está acontecendo, porque eles são, essas são empresas privadas, eles não vão abrir para a gente o porquê deles estarem fazendo isso ou estarem fazendo aquilo, qual é a estratégia que está por trás disso, desse aumento da cobrança, né, dessa limitação aí. Mas eu acredito que está muito ligado na mudança do comportamento do consumidor. O consumidor está deixando de ver TV para assistir coisas pela internet. E isso é ruim para eles, porque eles também vendem serviço de TV. Eles estão deixando de vender TV. Eles precisam lucrar de alguma outra forma. A margem de lucro deles está diminuindo, né? E, enfim, a pessoa está usando mais a internet que ela tem direito, né? Porque não estava aquele limite no contrato dela. Então eles estão tentando cobrar mais ou fazer alguma coisa para dificultar isso daí. É, isso é o que eu acredito. Como eu falei, são empresas privadas, eles não divulgam. É lógico que nunca eles vão chegar na imprensa e vão falar que é por causa disso. Ah, mas tem um fato que reforça, inclusive, essa tese que você está falando, que é o seguinte: das empresas que anunciaram, das empresas que provêm a internet fixa hoje no Brasil, a única que anunciou que não vai aderir às franquias é a TIM. Coincidentemente ou não, a TIM é a única que não provê serviço de TV a cabo, né? Então, eles estão confortáveis em não fornecer, em não implementar a franquia. Eu acredito, assim, muito que um dos maiores motivos é esse. Mas, isso, além de... É óbvio que tem a questão comercial e tal, e os caras estão sendo burro comercialmente falando. Porque é o seguinte, eles estão olhando só para um perfil. Você tá falando que você é um cara que, por exemplo, tirou a TV a cabo e usa tudo na internet. Quando você quer ver alguma coisa, você vê pela internet. Mas tem outros perfis, por exemplo, eu sou um cara que não vou ficar sem TV a cabo, porque eu gosto de assistir evento esportivo. E evento esportivo tem que ser ao vivo. E hoje, os streamings, os serviços de streaming de canais esportivos, você não consegue acessar eles sem ter a TV a cabo. Então, e tem muita gente, se você olhar, o brasileiro naturalmente acompanha muito esporte, futebol principalmente, mas acompanha outros esportes também. Então, o cara que gosta de evento ao vivo, e eventos que geralmente são exclusivos de TV fechada, ele vai ter que assinar a TV a cabo. O que eles têm que fazer é tentar encontrar a melhor forma de oferecer esse produto. Esse é o tipo de coisa que mostra como esses caras são incompetentes. Eles estão entrando numa puta briga, num negócio que está envolvendo órgão regulador, e agora está envolvendo o governo, e está envolvendo o Senado, tá envolvendo todo o setor político do país, sendo que eles podiam resolver isso pensando melhor em como oferecer os produtos deles, né? Se eles pensassem melhor em relação a isso, e se eles elaborassem uma estratégia comercial mais efetiva, eles com certeza iriam conseguir equilibrar a perda que eles estão tendo de um lado com um ganho maior de outro. E se eles flexibilizam essa questão de aquisição da TV, certamente muita gente que sai não iria sair, porque o cara sempre tem um canal ou outro que ele gosta mais de ver, e querendo ou não, assistir na TV ainda é mais cômodo do que assistir nos equipamentos que transmitem via internet. O Chromecast, a Apple TV, eles trazem bastante facilidade nesse aspecto. Mas, cara, tem coisas que você só vai encontrar na TV ainda. Não tem jeito. Pelo menos, principalmente quando se trata de evento ao vivo. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu concordo contigo. Concordo plenamente contigo que tem coisas que são melhores para ser vista na TV. Mas a gente tem que chamar atenção para o fato de que tem coisas que só estão disponíveis só na TV, porque é interessante para as operadoras de TV. Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora comigo. Eu comecei, enfim, eu estava resistindo para assistir Game of Thrones. Para mim era que nem novela, né? Todo mundo fica falando do bagulho e enche o saco, então tipo, perde aquele negócio legal de tu tá vendo a série e tal. Então eu tô há anos recebendo spoiler de Game of Thrones e nunca tinha assistido. E eu resolvi agora assistir. Vou parar pra ver, vamos ver se é legal. E eu e minha noiva, a gente tá assistindo Game of Thrones, começamos a assistir, gostamos bastante da série. A gente começou a ver pirata, porque a gente não tinha HBO, a gente começou a ver pela internet, procurando os torrents aqui, conseguimos. E chegou uma hora que, como a gente tá vendo as primeiras temporadas, a HBO conseguiu tirar muitos torrents do ar. E alguns episódios a gente conseguia torrents com 5 pessoas fazendo o upload só. Tinham 5 pessoas distribuindo no mundo. E não tinham outros torrents, não tinha outra opção. Então ficava super lento, você ficava assistindo o bagulho travando toda hora. E, pô, é super irritante, você tá vendo a série ali, aí para um pouco, aí vai acontecer alguma coisa, aí para um pouco, aí o cara vai cortar a cabeça do outro e para de novo. Aí, tipo, uma hora que você começa a ficar puto e a gente, meu, parabéns pra HBO, eles conseguiram fazer uma série tão boa e tão difícil de piratear que a gente merece pagar pra eles. E eu queria realmente pagar a HBO, eu queria pagar eles pra poder ver online. Só que eu não quero mais assinar TV a cabo. Pô, eu tinha um plano aqui com 180 e poucos canais, dois pontos de TV, que eu fui obrigado a assinar no outro endereço que eu tava, porque o pacote valia a pena, eu precisava do telefone e tal, eu acabei ficando com esse plano. Agora eu consegui me desvencilhar desse plano, eu não quero voltar a ter TV a cabo só porque eu quero ver uma série da HBO. Aí eu fui pesquisar na internet, falei, pô, não é possível que eu não consiga comprar essa série ou pagar alguma coisa assim pra ver pela internet. Eu vi que fora do Brasil, a HBO tem o HBO On Demand e eles têm aqui no Brasil também. Não sei se é esse nome que eles dão aqui, dão lá fora igual. Eu sei que no Brasil tem HBO On Demand. Mas no Brasil, HBO Go? HBO Go. No Brasil ele funciona diferente de lá fora. Lá fora você consegue pagar por esse serviço sem você ter nenhuma operadora. Você contrata. Nos Estados Unidos você consegue contratar, pagar um plano deles lá e você contrata. E você paga um mês dele, por exemplo, você assiste a série que você quer. Ah, não tem temporada nova, cancela o serviço, quando você quiser de novo você paga. Pra mim seria justo, eu ia ver em HD, ia estar tá com uma qualidade legal, ia estar tá certinho, legenda, tudo bonitinho, eu pagaria. Só que aqui no Brasil não tem. Eu já li em vários sites eles dizendo que tem previsão de começar, mas ainda está sendo negociado com as operadoras, enfim. Porque qual é o problema? O problema não é eles trazerem o site pro Brasil. Nós somos programadores, eu e você, a gente sabe que é só o cara abrir lá e... Não tem problema nenhum, né? Ele tá cobrando de você, o site está aberto para você acessar em qualquer lugar do mundo. O problema é que eles têm um contrato com as operadoras aqui do Brasil que não deixa eles oferecerem um serviço direto para os clientes daquela operadora. Eles precisam estar amarrado à operadora, então eles precisam estar atrelado a algum pacote de plano da operadora para a operadora vender para você aquele pacote que tem a HBO. A HBO não pode chegar aqui e vender direto para ti. Então eles estão tentando renegociar isso e tal, estão tentando rever. Provavelmente, aos poucos, aí eles vão conseguir colocar essa cláusula aí nas novas renovações de contrato para eles mesmos poderem abrir para os usuários que quiserem. Porque a realidade é essa, né? Não é justo você ser obrigado a contratar 100 canais porque você quer ver um, né? Seria muito bom se você pudesse assinar um canal que você quer assistir, que nem você falou, você gosta de ver jogo ao vivo e tal. É claro que na internet hoje em dia ainda tem um pouco de lag para vídeo, mas se você não ligasse para esse lag, o teu ao vivo tivesse, ó, tá razoável para mim um ao vivo com lag de 4 segundos, você poderia ver um ao vivo em HD pela internet. Eu pagaria, por exemplo, alguns jogos, eu gosto de ver UFC. Eu pagaria pra ver o UFC, se fosse um preço razoável, eu pagaria, tranquilo. Pô, eu quero ver essa luta, vou ver pela internet, vai ser mais barato do que comprar o pay-per-view pela televisão. Então, o problema ainda é que esse mercado tá muito controlado, tem um monte de regras aí que não são pra pró-consumidor. Essas regras que colocaram, essas coisas que colocaram, provavelmente foram fruto de lobby das operadoras, junto a Congresso, junto a deputados, junto a senadores. Tem várias coisas esquisitas aí nesse mercado aí que não são para o consumidor. Não foram para ajudar a gente ou para proteger a gente de nada. Esse é um exemplo claro disso. Eu não posso assinar um canal. Eu não posso não ter uma TV a cabo e querer assinar um canal só para vir pela internet. Perfeito, perfeito. O que você comentou aí das regras, né, que se faz e que não são para os consumidores é exatamente o que está acontecendo nessa questão do bloqueio. Tem uma matéria do Tecmundo, que a gente vai colocar aí na descrição também, da Anatel, né, se pronunciando, falando que o governo não pode proibir que as franquias de limite. Né? Eles têm lá eles fizeram um pronunciamento no Senado na última terça-feira, do dia 3. Então, na verdade, dia 3, há duas semanas atrás. Eles fizeram lá um pronunciamento, o conselheiro deles lá, Rodrigo Zerboni, e o cara disse que, por se tratar de um serviço privado, o governo não tem direito de interferir como as operadoras oferecem seu produto, nem os preços que elas cobram. Isso, ele até se baseou no que a presidente da República, ainda na época, Dilma Rousseff, tinha falado que iria fazer a proibição por meio de decreto. Né? Então, a Anatel, que devia fiscalizar se o serviço que está sendo entregue pelas operadoras é de qualidade, né? Porque esse é o papel do órgão regulador do governo. fiscalizar se aquele serviço que foi privatizado, que uma empresa privada agora está fornecendo, se ele está de acordo com as legislações do nosso país. E as legislações do nosso país deveriam ser boas para a população desse país, né? Mas como você falou, não é. A legislação ela foi toda feita em cima do lobby das empresas e, na verdade, ao invés de a Anatel fiscalizar, ela se agrega às operadoras para simplesmente olhar para os direitos dela. Então, a gente até tinha falado de privatização aqui um pouquinho no off, mas essa questão da privatização, ela é exatamente... Esse caso é um exemplo clássico. Não é a simples privatização que é algo ruim. Agora, quando eu faço uma privatização e eu tenho um órgão regulador que devia olhar para aquele setor que foi privatizado e fazer com que as leis do meu país fossem cumpridas de forma efetiva para que o meu consumidor, para que a sociedade tivesse aquele serviço entregue de uma forma decente. Agora, quando esse órgão ele não faz isso, ele ainda faz o contrário, ele só defende os direitos das operadoras, ele só defende o direito de quem está fornecendo o serviço, aí realmente fica inviável. Então, eu acho que o vilão da história não é a simples privatização, é a forma como a privatização foi feita e a forma que é fiscalizado, que na verdade não é fiscalizado, as operadoras, né? Como elas trabalham. A Anatel, ela tá mostrando claramente que a posição dela é defender o direito das operadoras. Ela defende o direito das operadoras em implementar essa restrição por franquia, né? E aí, a PL que foi criada pelo senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, ela visa exatamente não permitir que as operadoras criem a franquia, né? E aí ele dá aqui algumas justificativas que eu vou tentar resumir. O PDF, ele tem duas páginas, eu vou tentar resumir rapidinho aqui as justificativas que ele dá. Ele começa falando que o acesso à internet não é sinônimo apenas de diversão e entretenimento, mas é um exercício de cidadania, que é a principal fonte de informação, né? E a internet vem sendo alvo de tentativas de limitação por parte das empresas prestadoras do serviço, com a anuência da Agência Nacional de Telecomunicações. Essa frase representa exatamente aquilo que eu acho que está acontecendo. Que é isso, as operadoras elas estão olhando os interesses dela, e eu até seria um pouquinho mais crítico aqui, ele colocou com anuência, eu não acho que é nem anuência, é cooperação mesmo. A Anatel ela está cooperando para que as operadoras imponham o limite, né? Inclusive ela está brigando para que isso como direito, ela está brigando para que as operadoras tenham esse direito, né? Então ele explica aqui que autorizar essa limitação seria uma prática abusiva contra o consumidor, porque eles vão simplesmente cortar o serviço após o alcance. Né? Ele cita também a falta de fiscalização da Anatel e mesmo o que foi estabelecido, já é errado que isso foi estabelecido que as operadoras não são obrigadas a entregar 100% da velocidade, elas podem entregar 80% na média mensal. Ou seja, eu posso falar para você que se você passar 15 dias sem internet e os outros 15 dias do mês com a sua internet full, você não pode fazer nada contra a operadora. Porque na média, você vai estar até com 100, inclusive, né? Se tiver 15 sem, 15 não. Não 15, não exatamente 15, mas você poderia ficar 20% do mês sem internet nenhuma, que tudo bem. É, segundo a Anatel, tudo bem, a operadora tá entregando aquilo que ela deveria. A matemática te traiu aí. Me traiu totalmente. Eu pensei em 50, eu li 80 e pensei em 50%. Que conta é essa, porra? Não, mas ó, uma semana do mês você pode ficar sem, né? Considerando que o mês tem 4 semanas, quase uma semana. 4 dias. É uma merda, cara. A liberdade que eles têm pra fazer esse tipo de absurdo é muito grande ainda. Seguindo essa regra, a gente não teria como reclamar pra Anatel, porque eles estão dentro da lei, né? Eles estão seguindo o que a Anatel previu, mesmo ficando uma semana sem entregar nada. Exatamente. E só finalizar o texto da PL aqui, tem até o ponto de privatização, eu vou ler um parágrafo dele aqui que ele diz: sem dúvidas, a privatização das empresas de telecomunicações foi um enorme avanço para o desenvolvimento do setor. Contudo, isso não pode significar o abandono da função social das chamadas teles. Cumprir com a função social é fundamental. A internet é parte indissociável da vida contemporânea, não podendo, portanto, ter o seu acesso limitado de forma abusiva. Então, a gente estava até discutindo isso, né? Essa questão do direito das empresas de fornecerem o serviço da forma que elas querem. E a Anatel, ela inclusive vai de encontro com aquilo que você estava defendendo. De que, ah, se o produto é da empresa, ela pode fornecer o produto da maneira que ela quer. O que o senador quis expor aqui, né? E o que a PL tenta... A justificativa para não permitir que essas franquias sejam implantadas é que fazer da forma que está sendo feito vai cortar o acesso de muita gente. Vai simplesmente cortar. Então, talvez, o que tem que se pensar, e até lendo aqui, eu pensei... Você lembra que há um tempo atrás, na telefonia móvel, tinha muitos aqueles planinhos pré-pagos que a tua velocidade diminuía depois que você gastava um determinado volume? Talvez... Se as operadoras vierem com uma proposta desse tipo, de que você tem uma franquia X e depois de um tempo o teu acesso vai diminuir, a tua velocidade vai diminuir, aí eu acho que poderia ser algo mais aceitável. Por quê? Porque aí você não tá privando o cara de acessar. Imagina, pô, eu tenho uma franquia de 50 GB, aí teve lá nas duas primeiras semanas do mês, eu estraçalhei no Netflix e assisti 6 temporadas de série. Puta, acabou a minha franquia. Pô, eu vou ficar sem poder acessar um site. Eu vou ficar sem poder, por exemplo, acessar o site do Senado e acompanhar as PLs, coisa que eu faço corriqueiramente no meu dia, pra saber o que tá acontecendo. Eu não vou poder acessar o site da Câmara e ver o que tá... Isso seria um absurdo. então, assim... Eu tenho certeza que não é interessante pra nenhum senador isso aí. Entendeu? Então, talvez... É a última coisa que eles querem. É deixar você sem ler. Sem acompanhar a TV Senado, acompanhar o site. Porra, isso é muita mancada, cara. Então talvez implantar a franquia não seja o grande problema. Talvez não, eu estou certo disso. Implementar as franquias não é um grande problema, até porque a gente viu aí na nossa pesquisa prévia de que uma série de outros países, todos eles têm franquias, países evoluídos, né? Esse que é até um ponto da PL que você comentou, né? Que tem uma frase aqui que ele diz que limitar o uso da internet seria uma péssima novidade no Brasil, sendo somente repetida em países liderados por governos autoritários que cerceiam o acesso à informação por parte de seus cidadãos. Isso eu questionei, porque realmente, vários planos de internet em outros países, eu não estou defendendo isso que está querendo ser colocado aqui para o Brasil, mas planos de internet em outros países tem limite, sim. A gente fez uma pesquisa rápida aqui, poderia até ser uma pesquisa mais abrangente, mas a gente viu aqui que na Austrália, nos Estados Unidos, em Londres também, no Reino Unido, né, tem limite de internet. Os planos que são colocados em destaque, geralmente nos sites que fazem comparação, que são os melhores planos de custo e benefício, são planos que têm um preço muito menor do que é cobrado aqui e têm internet livre. Mas existem planos que têm limite, sim. Não é uma invenção brasileira, né? Tem operador, assim, que em certas condições lá, né, oferecem serviços com limite, enfim, ou por ser um produto diferente deles, por ser via 3G, ou pela região que eles estão, enfim, a operadora tem que ter essa liberdade, né, de poder oferecer um serviço, ou de repente, se o custo para a operadora realmente for alto e nenhuma operadora conseguir oferecer, enfim, eu vou até fazer uma observação daqui a pouco sobre o lance da privatização e a forma como foi feita aqui no Brasil, eu acho que foi super errada. Mas enfim, se a operadora quiser oferecer um plano ilimitado, cobrando um valor super alto, e ela só puder oferecer planos ilimitados, para mim que uso pouco, para minha empresa que só precisa emitir nota fiscal, por exemplo, eu tenho um supermercado e só emito nota fiscal, eu não vou chegar nesse limite todo, eu preciso de internet que funcione sempre, mas para mim não é tão importante que seja limitado, porque eu nunca vou chegar em, sabe, 10 dias, sabe? Então para mim seria bom que tivesse um plano mais barato, mesmo tendo limite. Só um ponto rapidinho nessa questão aí. Você falou, esse cara... Obviamente que não pode ser obrigado a ser tudo ilimitado. Mas você imagina, da maneira que está sendo colocado hoje, você imagina que esse cara que não usa tanto e que a empresinha pequena... Apesar, quando a gente fala de empresa, a gente tem que mudar um pouquinho o radar, porque isso é para os planos... para os planos residenciais. Não vai ser feito franquia para os planos de business, para os planos de negócio, tá? Os planos que forem assinados com o CNPJ, eles não vão entrar nessa questão de franquia. Então, no caso da empresa, nem dá para colocar nesse bolo. Mas, no caso do cara que usa pouquinho, mas sei lá, ele tem uma puta necessidade daquele pouquinho, tá sempre disponível. Imagina que em algum dia do mês, por algum acidente, ele tenha consumido muita banda e tenha chegado no limite. Aí ele simplesmente vai ficar sem o resto do mês, entendeu? Essa é a questão. Eu concordo que tem que haver o limite. Que possa haver o limite. Agora, eu acho que cortar totalmente a internet do cara, mesmo após esse limite ser cedido, é um grande problema. Mas então, faz aí. Aí que a gente vai entrar no lance que eu queria falar da privatização. Isso que você está falando de ser cortado a internet totalmente ser uma opção ruim, aí a gente está discutindo que o produto que a operadora está oferecendo, esse produto que ela oferece, que é o que é o produto? É uma internet que vai até tantos gigas de limite e quando chega naquele limite ela corta totalmente. O que a gente está dizendo é que esse produto é um produto muito ruim. Eu concordo contigo, esse produto é uma merda. É, porque a pessoa está sujeita a acontecer algum acidente, o celular dela baixar a atualização, do filho também, o outro também, o computador resolver atualizar também, e você assistir um pouquinho mais de filme e você estourou o limite do mês inteiro em dias. E aí você seria cortado totalmente de internet. Uma operadora que oferece esse produto está oferecendo um produto muito ruim. Mas eu acho que não cabe a nós obrigar a operadora a oferecer um produto melhor, entendeu? Eu acho que a forma como foi colocado, a forma como foi feita a privatização, impedindo que outras empresas apareçam no mercado e concorram com essas empresas, favorece essas empresas que conseguiram chegar lá, favorece essas empresas que conseguiram comprar as partes, conseguiram comprar as concessões. É, tem várias denúncias de corrupção no Brasil de quando a privatização das teles foi feita. E hoje em dia é um mercado muito fechado, tanto que empresas de fora do Brasil já tentaram, já sondaram o mercado brasileiro e não conseguem entrar no mercado brasileiro a não ser comprando partes de empresas brasileiras, que normalmente acontece, mas para concorrer mesmo com as empresas brasileiras elas não entram, porque é difícil entrar nesse mercado. É, se for para privatizar, se for para ser feita a privatização, vamos privatizar o bagulho todo, o governo não vai se meter e tal, eu acho que deveria ter sido feito de uma forma mais correta e que qualquer empresa pudesse entrar agora para concorrer com essas aí. Porque, que nem a gente está falando, esse produto, que é um serviço de internet que corta a internet do usuário, é um produto ruim. É fácil eu vir com um produto melhor e ganhar desse produto aí. Só que o problema é que eu não posso. Eu não posso chegar lá e oferecer um produto melhor porque eu não posso abrir a minha tele. Eu sou um empresário, eu tenho dinheiro, eu tenho condições de abrir, de, enfim, comprar infraestrutura, de montar o bagulho todo, mas eu não posso oferecer um produto melhor que esse porque existem leis e tem um protecionismo aí que não deixa. Enfim, por outro lado, eu acho que eu não sou totalmente a favor de privatizar tudo. Eu não acho que tudo privado é melhor. Agora, esse tipo de coisa que foi feito, essa privatização meia boca, essa privatização aí que não foi para deixar as empresas competirem de verdade, foi para favorecer um ou outro, foi para favorecer conhecido, foi para deixar na mão de meia dúzia de empresas e depois não poder entrar mais ninguém para concorrer com elas, isso daí é perigoso para caramba. Você está ferrando a população do país inteiro. Você está obrigando as pessoas a se sujeitarem aos planos que são mais ou menos todos iguais, um ao outro, porque não tem uma concorrência de verdade. É a mesma coisa que acontece com as operadoras de celular. As operadoras de celular, elas não querem oferecer serviços muito diferentes umas das outras porque não tem nada que obriga elas a oferecer um plano muito melhor, um valor muito menor de tarifa. O mercado da telefonia móvel, ele vai se movendo bem devagar. Quando um faz alguma coisa, as outras vão lá e seguem atrás. Quando um oferece um plano de, sei lá, Facebook ilimitado, as outras vão lá e tentam imitar de outro jeito. Mas é bem vagaroso, é uma coisa assim que não tem uma disruptura, não tem uma que aparece com um negócio assim, nossa, todo mundo deveria ir para aquela, porque aquela é legal pra caramba e a tarifa dela é muito diferente das outras. Não tem, é tudo meio que tabelado ali. Não tem uma concorrência de verdade, não tem uma variedade. E isso se deve ao fato de não poderem aparecer empresas novas. Então é isso que me faz defender que o governo deveria poder interferir, que não tem uma concorrência de verdade. Já que está sendo feito dessa forma, já que já está errado, que não é livre de verdade, não tem concorrência de verdade, eu acho que o governo deveria interferir sim, eu acho que deveria obrigar e deveria regulamentar e deveria tomar conta desse mercado, porque da forma como está, não vai funcionar, não dá pra gente acreditar na bondade dela e se deixar totalmente livre, infelizmente. Exatamente. O que você falou em relação à privatização, eu não vou nem entrar na celeuma de ser a favor ou contra a privatização, porque esse é um outro podcast, um outro episódio. Mas a questão é que, de fato, a privatização da forma que foi feita naquela época foi totalmente absurda. Agora, esse é o cenário que nós temos. Então, diante desse cenário, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode continuar fudendo ainda mais a população. Então, nesse caso, sim, é exatamente o que você falou. O governo tem que intervir, sim. E o órgão, na verdade, cara, olha, tem que ter uma limpa na Anatel. A Anatel tem que ser é o primeiro ponto que devia mudar. Eu tava até lendo aqui uma frase do presidente da OAB no Brasil, Cláudio Lamacchia, acho que se pronuncia assim o nome dele, e ele fala: precisamos avaliar o papel que vem sendo desempenhado pela Anatel. Ela deve atuar na defesa do consumidor, não como um sindicato das empresas de telefonia. Eu achei perfeito, cara. Eu achei que se enquadra exatamente, descreve bem o papel que a Anatel tá tendo nessa questão da franquia. Ela tá sendo realmente o sindicato das empresas, né? E isso é cretino, né, cara? A forma com que ela tá fazendo é ridícula. O ponto importante aqui, em relação aos números, pra mim, o que é mais gritante é que os valores colocados como limite, cara, não tem justificativa pra estarem ali. Sabe, se os caras tivessem chegado assim e falado: olha, apresentamos um estudo baseado no fluxo de tráfego que nós temos aqui, dos nossos clientes e etc. Não, cara, parece que os caras, tipo, tiraram dedos iguais ali, cada um falou um número e falou: vambora, vai ser isso aí as franquias. Porra, não é assim que se faz. Com certeza, mas assim, isso é complicado, porque como eu falei, são empresas privadas, eles não vão abrir a caixa, assim. Uma coisa que seria o mais justo, né, seria, ó, a gente tem um custo X para oferecer essa internet, né? Abrir a caixa ali e falar: ó, custa tanto, a infraestrutura é tanto, a gente tem tanto de custo de serviço. Mas ninguém vai fazer isso, né? Ninguém vai colocar ali. São empresas privadas, eles concorrem um com o outro, não é interessante para eles dizer isso. É complicado. Aí o cara chuta um valor, ele coloca um preço ali e coloca uma quantidade de gigas que ele acha que deveria custar aquele valor. Em relação ao preço, tudo bem que a questão mercadológica atrapalharia de eles ficarem divulgando todas as questões de valores. Mas a questão dos planos, dos limites de franquia, eles tinham que divulgar qual foi o método para chegar nesses números. Porra, não faz sentido eu falar que, ah, o cara que tem internet 4 mega, ele vai ter 50 giga. De onde saiu essa relação? Sabe, ah, o cara que tem 200k, ele chega a 10 giga. O cara que tem 4 mega, ele chega a 50 giga. Qual que é a relação entre esses caras? Entendeu? Tem que ter, tem que... Isso eles tinham que divulgar, eles teriam que ser obrigados a divulgar isso. Porque eles estão mexendo diretamente no nosso direito de acesso à informação. Para mim, essa é a maior questão. É o que o senador colocou no projeto de lei lá, que eu acho que não tem como não passar esse projeto, sabe? Tem que se fazer muita cretinice para esse projeto não passar. Porque ele defende muito bem a tese de que internet é acesso à informação. E da maneira que está sendo feita, eles estão retirando o acesso à informação. Então, isso fere, sim, a nossa Constituição, né? Isso fere, inclusive, o Marcos Civil, que foi aprovado recentemente, porque um dos pontos bases lá do Marco Civil é ter a rede aberta lá, é dar acesso à informação. Tem um artigo bem específico do Marco Civil que fala disso, né? Ele fala aqui, ó: a abertura e a colaboração, a pluralidade e a diversidade, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade, o exercício da cidadania e meios digitais. Se você pegar esse aqui, que é o parágrafo 2 do artigo 2º, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania e meios digitais. Vamos pensar quantas pessoas hoje no Brasil não fazem EAD. Ensino à distância. Porra, se você faz ensino à distância, você consome muito vídeo, né? Você vai consumir muito vídeo, você vai fazer essas conversas, essas conferências, audioconferências ou até videoconferências com a sua turma, com seus professores e etc. Pô, como é que um cara desse vai conseguir fazer a carga dele de estudo se ele tiver esse tipo de limitação? Não vai! Aí o que o cara vai ter que fazer? Vai ter que gastar muito mais. Vai ter que pagar um plano muito maior. Então o cara tá gastando já com o curso que ele tá pagando e ele vai ter que gastar muito mais com a internet, porque é requisito pra ele fazer o curso. Então a gente tá onerando uma pessoa que tá tentando se desenvolver, né, dentro da sociedade. Então tem vários. Se a gente pegar aqui uma série de dos parágrafos que tem em cada artigo aqui do Marco Civil, tem um outro aqui, o parágrafo 5º, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Se pegar a livre concorrência, hoje quantas pequenas empresas fornecem os serviços delas digitalmente. Por exemplo, os bloggers aí das vidas, os vloggers aí da vida, né? Os caras do YouTube e tal. O que vai acontecer com esses caras? Se a população vai ter um limite de acesso, eles vão começar a acessar menos os canais desse cara. Logo, o canal desse cara vai começar a perder valor e ele vai começar a perder dinheiro. Então, olha o impacto econômico, o impacto socioeconômico que esse tipo de medida pode trazer. A gente está falando de um nicho que tem se desenvolvido de forma bem crescente, né, atualmente. Tem muita gente hoje que está ganhando dinheiro com negócio digital, com vídeo, com YouTube. Esses caras, eles podem começar a não ter público. Porque mesmo que eles contratem um puta plano gigante, que ele consiga fazer os uploads dos vídeos dele e tudo mais, e o cara que vai assistir? Se os caras que assistem não tiverem planos que permitem que eles assistam, esse cara vai perder audiência. E se ele perder audiência, consequentemente, ele vai perder dinheiro. E aí ele vai ter que simplesmente abandonar o negócio dele e procurar uma outra coisa. Então, olha o tamanho do impacto que pode causar esse tipo de medida. Então, eu acho que faz todo sentido o que o senador está propondo, faz todo sentido que o governo interfira nesse tipo de coisa, porque não é simplesmente a oferta dos produtos que as teles estão fazendo, não. Não se resume a isso. A gente está falando do bem mais precioso que a gente tem na sociedade atual, que é a informação. E eu acho que o meio mais comum de adquirir informação hoje é a internet. Eu acho que esse é o primeiro hangout, ou vai ser um dos primeiros, pode ser que depois aconteça de novo, espero que sim, mas é o primeiro que a gente está concordando totalmente, eu concordo, cara. Eu acho que é o que eu falei, da forma como foi colocado, da forma como foi feita a privatização no Brasil, da forma como as operadoras não concorrem entre si, não tem ninguém que pressione o preço para baixo, não tem ninguém que chega ali e oferece um serviço muito melhor, e consegue fazer o preço cair. Uma coisa que aconteceu aqui no Brasil foi a GVT, né? Foi uma coisa muito boa para o mercado. Eu cheguei a ler a história da GVT, não sei se tu conhece, não sei se, sei lá, quem está ouvindo também conhece, mas assim, bem por alto a história da GVT, porque eles começaram como uma operadora pequena em algumas cidades e eles ofereciam um serviço, tinha um foco diferente, era um serviço bom, né? Eles eram muito focados no cliente, eles focavam no atendimento, eles priorizavam ter técnicos próprios deles e não terceirizar o serviço, que nem a Vivo faz, que nem as outras operadoras fazem. Então, o próprio funcionário deles vai na casa do cliente fazer a instalação, depois eles faziam feedback, ligavam para saber se deu tudo certo. Enfim, o preço deles não era tão barato, era até um pouquinho mais caro do que das outras operadoras, mas em todas as pesquisas de satisfação eles eram super bem avaliados, a internet deles batia todos os limites, sempre chegava, ultrapassava os limites colocados pela Anatel, chegava 90%, 100% todo mês. Então eles começaram a ganhar uma visibilidade muito grande, eles começaram a crescer, se espalhar pelo Brasil, chegou em praticamente todas as cidades do Brasil e foi comprado pela Vivo, né? Eles chegaram até onde puderam e foram comprados pela Vivo. Mas eles não conseguiam, eles fizeram o melhor que eles puderam porque a Vivo tinha essa deficiência com relação ao atendimento. Tinha esses defeitos que eles viram e conseguiram oferecer um produto melhor. Então eles conseguiram movimentar o mercado, né? Conseguiram gerar uma atenção ali que é bom para o mercado, né? É legal que tenha isso. A ideia de privatizar não é dar para um amigo meu a empresa. A ideia é que as empresas concorram entre si para conseguir oferecer serviços melhores, né? Por isso que eu falo que a forma como foi feita a privatização no Brasil, deixando tudo fechado e não tendo tanta concorrência, é ruim. Mas a GVT conseguiu chegar até onde pôde, mas mesmo eles chegando ali, eles não conseguiam oferecer por um preço muito menor. Eu li isso também na matéria, porque a infraestrutura deles, como eles eram uma operadora regional, a infraestrutura deles era comprada de outras operadoras, né? Eles precisavam comprar a internet, o backbone era usado de outras operadoras, enfim, vários serviços aí que eles precisavam usar, né? Eles precisavam usar serviços da Vivo, serviços da GVT, serviços, enfim, das operadoras nacionais, eles compravam backbone, compravam internet, compravam acesso para poder oferecer para os clientes deles. Então eles eram tipo uma distribuidora regional ali. Mesmo assim, eles conseguiram manter um preço razoavelmente competitivo, conseguiram atender melhor os clientes e chamaram a atenção até ser comprados pela Vivo. Agora imagina se o mercado fosse realmente aberto e essas empresas pudessem concorrer livremente entre si. Com certeza iam ter empresas que iam ter capital suficiente para fazer backbone, para fazer a infraestrutura completa e oferecer um preço melhor do que as operadoras que estão agora. Eu acho que para ser privado, tem que ter isso. Para ser privado, tem que ter concorrência. Agora, você privatiza para não ter concorrência, então, porra, tem uma coisa muito errada. Quem vai sair perdendo é o povo. Da forma como está agora, que é privatizado e a concorrência não funciona, eu acho que o governo realmente tem que intervir. Eu concordo contigo, acho que o governo não pode submitir, a Anatel não pode continuar fazendo o papel que ela está fazendo, e não é justo, né? Não é justo liberar para as operadoras fazerem o que elas quiserem se não tem nenhuma outra pressão, né? Não tem nenhuma outra pressão de mercado aí, não tem nada que obrigue elas a oferecer um serviço bom ou um serviço mais barato. É isso aí. Só para concluir, então, no final das contas, né? A gente precisa torcer para que esse projeto de lei passe, para que as franquias sejam impedidas. E eu ainda acredito que mesmo que ele passe, esse assunto não vai morrer. As operadoras elas vão acabar vindo com outras propostas e que talvez a gente consiga chegar naquele meio termo que eu falei de umas franquias mais coerentes. Eu acho que a gente não vai fugir das franquias. É uma tendência mundial, a gente está vendo, que todo mundo tem. Essas questões e limitações, mas é que a gente precisa brigar aí para que a gente tenha franquias coerentes, né? Para que a gente tenha valores coerentes de acordo com o uso que a gente faz aqui no Brasil, né? E, bom, que se for da Anatel, vamos torcer para que as coisas funcionem.